hands up. Mas pra cima, esquece de Bíblia, não pode ajudar. Não podes gritar, não podes falar. Tudo que pensa não pode ajudar. Fala mais nada, não podes falar. Não reza pra Deus, reza pra mim. Eu que decido se deixo viver. Mas tenta sua sorte, mas sou para ver. Desça do carro, passa minhas chaves. Tenho negócio que espera me em paz. Não podes gritar, tentar meritar. Sabe o que penso? Eu te mato, vou te levar o carro. O carro disse vou levar. E o relógio também vou levar. Muito chato, disse vou levar. Ok, como gangsta, mulher cena nessa. Crente pareia, nisso não tem regras, nigga. Só coopera, quando irritado faço muita merda. Te matar é tudo que me resta. Volto em casa, faço festa. Ei, gana sabe tipo areia. Três pontos pra mim, derrota pra ti. Olha pra mim, não chora pra mim. Não sinto pena, é meu job. Do jeito difícil não precisa ser. A sua teimosia não tá te ajudar. A Bíblia prometo não vai te ajudar. Ok, uma bala, uma cova. Se não cooperar, de um jeito ou do outro saio a ganhar. Gangsta, gangsta, gangsta, gangsta. Ando muito armado, bem atento, sou um gangsta. Sempre fecho o deal, cocaína venenosa. Não me estressa, nesse time tô com pressa. Nesse deal, já vos disse, sou uma fera. Jogo sujo, mas também não tenho regras. Essas regras, regras são uma merda. Novas fontes, novas cama, menos queixas. A gente quer ganhar também o seu carro. Seja educado, não seja machucado. Como em Chicago, perto do lago, matei dois caras. Deixa meu nome no corpo de gata. Vi que na baixa peguei minha faca. Fique de bom, deixei as caras desfiguradas. Haha, matei um russo, mas sou com pacadas. Sabe, conheço todas as paradas escuras, perfeitas embora. Sou de Angola, mas colabora. Disse agora, passa a carteira ou morre agora. Quando irritado, mata-te uma mosca. Sei que namora, tua namorada não tem que se mora. Ele chorou, nasce que te mate, vem nessa hora, só colabora, vem nessa hora. Sua vida tá nas minhas mãos, esse medo te congela as mãos. Temperatura baixa 5 graus, pensamentos que tenho são maus. Não me faça suar pouco mais, saia do carro, te deixo viver. O dia de amanhã te prometo vai ver. Como te chamas, eu sou Moisés, olha Moisés. Esse é teu carro, mas diga adeus. Nunca me assusta quando fala Deus. Quando grita, te arrepende os miolos. Cocaína na mente, mas calmamente. Calmamente, acho diferente, sou diferente, diferente. Muito armado e bem atento, sou um gangsta. Sempre fecho o deal, cocaína bem na mesa. Não me estressa nesse time, tô com pressa. Nesse deal, já vos disse, sou uma fera.